297, tudo mantém a 340, saída da EL. Na da EL, 340. Já está pronta, aguarda para girar a base. Ok, Teo Livre girar a base, aguardando livre toque arremetido, Olimpo 01. Girar a base, aguardando pista livre, Olimpo 01. Xanay 6259, livre decolagem 10, vento no 30 graus, 09 nós. Decola, 603, desse mantém a 2000, autorizado, ELS XRE, informe estabilizado. Voo 273, pronto pra cópia? Afirmo. Voo 273, autorizado com fins, via UPZU 16, nível 360, saída da Eule da Bridge, pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5471, frequência do controle 120.8. 34, controle 1208, bom voo. 208, boa noite. 1208, controle 1273. Turma 601, passa 170, chame o centro, 125, 193325. 251-3325, confirma? 1251, alterne 13325. 1251-3325, boa noite. Voo 9940, autorizado, puxe, reporte ponto para táxi. Senhor, boa noite, Oxanair 6259. Oxanair 6259, sube e mantenha 360, saída da EL. 360, Oxanair 6259. Para 3603, 3 milhas do externo, complete final ILS, 1862. 1862, muito obrigado, boa noite, até já. Na escuta? Afirmativo. Ok, informe visual com Airbus, final de 7 milhas, 10. Ainda negativo, aguarde só um instante, só completar a curva para a perna do vento e provavelmente eu já pego o visual. Salvador, muito boa noite, 3603. Boa noite, 3603. Tem livre pouso no 0, vento no 30 graus, 09 nós. Livre pouso. 10. 603, informo Clareza 1, no informação de tráfego, P3 da Força Aérea, perna do vento no zero, à esquerda, mil pés. Tem tráfego de ré, está livre o pouso, está 3603. Olimpo 01, não tem condições de prosseguir como número 2? Afirmativo, está visual com tráfego, alonga a perna do vento, se encaixa como número 2. Tente, Olimpo 01. Meia, quem negar, 1009. Três meia zero três, baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado. 3897, boa hibride da presente. Tem condições de incrementar a velocidade na subida? A velocidade ou a razão de subida? A velocidade. A velocidade está aumentando. Boa hibride da presente. Jogando bridge. O 1273 autorizado para o chefonamento. Autorizado, vai mandar para o ataque. 273. Tirando base como número 2, 2301. Gente, Olimpo 01. Boa noite, Gol 940, mantenha ponto de espera. Gente, temos outro tráfego à retaguarda do Airbus na curta, aguarde. Uno, perna 1-3-3-2. Meia 03, solos 41, direito 1219. Direito 1219, dando 3603. Boa noite. 201 para convidar o coronel da pista, nacional da 10, Gente, Olimpo 01, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 019, livre pouso, correção livre, toque arremetido no 0. Livre toque arremetido para Olimpo 01. Gol 940 visual com P3 curta final no zero. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Gol no 940. M6259, passa 1-60, chama o centro 125, 1 na alterna 3325. 251-3325, boa noite. Oxe, 6259. Boa. 801, tocou RMT 843, curva esquerda, perna do vento, reporte para gira base. Esquerda, o vento reporta para gira base, Olimpo 01. Sala 3603, autorizada a direção Juliette para o portão 6. Juliette para o portão 06, sala 3603. Voo 1273, confirme alternativa. Voo 1273, após passagem do TAM, autorizado táxi Índia Alfa até o ponto de espera. Frequência 118.6, QNH 1099. Ok, faz a passagem aqui, vai passar Índia Alfa no ponto de espera, 118.6, 1273. Chame o controle 1208, bom voo. 208, foram 940. Controle de Salvador, muito boa noite, foram 940, Daiola e da Bridge. 940, subir e manter 360 na saída da Daiola. 360 na Daiola, foram 940. Autoriza Bridge, dá presente pro foram 940. Oi, Dael, Gol 940. Dael, Gol 940. A noite, Gol 1273, reporte visual com tráfego na curta final. Visual com tráfego na 1273. 1273, após a passagem do tráfego, ali mantemos 0. Após a passagem do tráfego, ali mantemos 0, 1273. Final, baixado travado, Olimpo 01. Gente, Olimpo 01, no livre toca remetida, vento 120 graus 079. Outro toque remetida para o Olimpo 01. Sala 3197, tenho 380 disponível. Aceito ou aguarda a coordenação com o centro? Aceito, 32. Sala 3197, vamos pra copa? Sala 3197, autorizado Galeão, via UPZULU 10, nível 380, saída da Hélio da Bride, pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5506, frequência do controle 120.8. Sete três, pronto. Pronto. Ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, 3-7-3. Olimpo 01, no toca RMT 248, curva esquerda, perna do vento, reporte para gira base. esquerda da Ana do Vento, chamará para girar a base, Anil 01. Dael Leda, Bridge. Dael Leda, Bridge. Então, a 397, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Livre da colagem no zero, vento no 30 graus, 07 nós. Voo no 273, informa Clarisa 1, não confirme. Gira a base, Olimpo 01. Olimpo 01, no livre base, reporte final. Girando base, reportará final, já com trem baixado, gravado 01. Frente, Olimpo 01, no livre toque remetida 10, vento 120 graus, 06 dúzia, de nós. Livre toque remetida, Olimpo 01. Bono 273, decolou 50, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 208, gol 273, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 273 na Dael Leda. Sub-mantenha 360, saída Dael. Libra ao nível 360, gol 273. Controle Salvador, boa noite, 34, informação Bravo. Chegada Mari, desce e mantenha 050. Mari 050, 824. Passo 0, controle. Mobile 40. Qual pro que tá mantendo? Mantendo a proa de Bonte, 2.3. Proa de? Bonte, Bonte. Saída é Dael, Leda, após Leda, vou abrir, ok? Dael, lá da Leda e Bridge, então, vou no 940. Ok, o 940, suba restrito ao nível 320 e retórnico na proa de Leda. Após Leda, vou e Bridge, chama o centro agora em 1251, na antena 3325. Restrito ao 32, vou andar já na proa de Leda. Poderia confirmar se o cara é primário 125 ou não? Cerne 13325. Alternado 3325, voo 940. Do vento, reporte para gira base no zero. Tá, para girar base, Olimpo 01. 884, continue descida para 3000, ajuste no 020. 3000 no 020, 884. Girar base, gente, Olimpo 01, tem livre girar base, toque arremetido no 0, vento no 20 graus, 08 mais. Girando base, já com trem baixado, trabalho, ciente do livre, toque arremetido, Olimpo 01. Autorizado, puxa o estacionamento. Reporte quanto para o táxi. Controle Salvador, o Trip 5218, boa noite, colação Tango na mão. 5218, chegada a mar e desse mantenha 4000, ajuste 1020. 4000 no ponto ideal. 1020. Desça para 4000, 5218, da 6. Descendo agora para 4000, 1020. Remeteu 56, curva esquerda, perna do vento, reporte para girar base no 0. Esquerda do vento, repara para gerar base, Olimpo 01. Bruno 273, espaço a nível 180, chame Recife 125190-3325. Vai chamar Recife 125190-3325, voo no 273, bora. base, o Olimpo 01. Olimpo 01, tem livre toque remetido no 0, vento no 20 graus, 08 nós, cheque trem. Livre toque remetido com trem de pouso baixado, travado, Olimpo 01. 4, desça para 2000, autorizado LSXRE, informe estabilizado. 2000, informará estabilizado, 824. Fernando Guarulhos, 3 horas e 30. 3197, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, frequência da torre 118.6, QNH 1020, bom voo. Ajudinho 1020, ponto de espera 18.6. Obrigado, bom trabalho. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância radar. Pois 01, tocou em MT 802, curva esquerda, perna do vento, reporte para girar base no 0. Esquerda do vento, reportado para girar base, Olimpo 01.